Madorama, boa noite, o voo 885. Tá, é o Leda Bridge, sobe a 360, boa noite. Controle Gol 16-13, decola, boa noite. Arbor Elefa 360. Controle Salvador Web 5827, boa noite, cruza 1200, nada é um. Zero, pode voar a Leda da presente, Web 527. Leda, Web 527.